atacando pelo meio, fazendo tudo pra furar o seu bloqueio. Segundo tempo, me desespero, não aguentava mais ficar no 0-0. Fiquei driblando a noite inteira, e aos 45 você deu bobeira. No seu descuido, meu gol de placa, não mete essa que eu estava na banheira. Nem blá blá blá, nem chororô, você deu mole, a bola entrou. Nem blá blá blá, nem chororô, você deu mole, a bola entrou. Ah, ah, ah, suei demais pra te ganhar. Ah, ah, ah, agora vou comemorar. Ah, ah, ah, suei demais pra te ganhar. Ah, ah, ah, agora vou fazendo tudo pra furar o seu bloqueio. Segundo tempo, me desespero, não aguentava mais ficar no 0-0. Fiquei driblando.